Eu gostaria de levar você a pensar por alguns instantes em um assunto específico. Essa semana nós vimos a notícia, um artista, um ator da televisão que morreu afogado no Rio São Francisco. Qualquer pessoa pode colocar já num lugar de muita importância a história mística e espiritual do Rio São Francisco. O rio foi dedicado a São Francisco, que fez um voto de pobreza, embora isso não esteja na Bíblia. E é impressionante, no mínimo necessário de ser analisado, por que que por onde o rio passa só tem pobreza? Isso é um fato, isso não é uma doutrina, uma teoria, uma filosofia, isso é um fato real. Por onde o rio passa, só tem pobreza, miséria. E eu li um comentário sobre esse episódio e eu não sabia de nada daquelas informações que estavam no comentário, de personagens, de cultos, de misticismos, de histórias e detalhes da novela. Eu nunca vi essa novela. Não, já tenho uma convicção que você também pode ter, de que cada vez que eu me assento na frente da televisão, ou da tela do cinema, ou do teatro, para assistir uma peça, uma obra de arte, um filme, uma novela, às vezes um documentário mesmo, às vezes tantos programas de humor, cada vez que eu me assento para assistir isso, eu estou me expondo a uma ministração. Só saber isso, não precisa discutir mais nada, só saber, todas as vezes que o meu filho se assenta para assistir um desenho animado, ele está se expondo a uma ministração. Eu preciso ter convicção de que realmente é instrutivo, de que é um divertimento e um lazer saudável. Eu preciso ter convicção de que não tem algo do maligno para mudar, moldar o caráter, a personalidade, ou ministrar coisas do inferno. Então, se eu estou assistindo a um filme, e de repente nesse filme tem cenas de sexo, tem imoralidade, tem cenas que blasfemam contra Deus, eu deveria desligar. Eu deveria dizer, eu não me exponho a isso, eu não me exponho, não quero. Porque o meu ser, minha mente, meu coração, minha alma estão vulneráveis a espíritos malignos. Esse entendimento todos nós precisamos ter, podemos ter. E você vai experimentar uma coisa que eu tenho experimentado continuamente, crescente. Você não aguenta mais nem ouvir o som daquilo. É insuportável assistir um programa de humor da televisão com tanta ironia, com tanta blasfêmia, com tanta desonra, com tanta insinuação, sabendo que aquela ministração não é apenas entretenimento, é uma tentativa muito frutífera do maligno de ministrar na mente das pessoas aquelas mensagens. Da mesma forma, os grandes autores do teatro, os grandes atores do teatro, do cinema, se você for uma vez que seja, uma vez só, em Hollywood, e pedir ao Espírito Santo para te dar discernimento, você não volta lá nunca mais, a não ser que seja para orar, interceder para uma missão diante de Deus. Porque todo mundo acha que é arte, que é entretenimento, mas não é. Nós estamos falando de ministrações espirituais. Pode levar alguém para o inferno. Então, uma das frases que a imprensa está usando, que as pessoas mesmo, dando algum depoimento, estão usando, que infeliz coincidência. E o mundo está cheio de infelizes coincidências, quando atores, pessoas, reproduzem na sua vida pessoal o que assistiram, o que viram, o que encenaram. E esse é um ensino doutrinário fundamental para que eu compartilhe com vocês. Se vocês são discípulos, meu rebanho. Eu fui analisar o que é a história, o enredo, e eu não fui muito profundo, eu só li mais ou menos o que é a história da novela. E a história da novela são cultos, são invocações demoníacas, violentas, que é possível que você que esteja aqui e assista, diga assim, ah, não é nada, gente, não tem nada a ver. Então você já está cauterizado, como falei sobre lepra e pecado, cauterizado para as coisas do maligno. Não deveria nem entrar na nossa casa. E eles estão fazendo aquilo ingenuamente, eu não sei nem se é a palavra correta, mas cegamente estão se colocando como aqueles personagens, como aquelas figuras, fazendo aqueles rituais como se fossem apenas encenação, mas você vai ouvir o testemunho dos índios, os índios estão dizendo assim, não, isso não é encenação não, gente. Isso é verdade. O rio levou, porque o rio estava precisando de mais um protetor. A consagração foi real. Os rituais foram reais. O animal não tem relação sexual com outro animal, mas o homem tem relação sexual com outro homem. A mulher tem relação sexual com outra mulher. Isso mostra que o pecado nos degradou de tal forma que nós fazemos pior do que os animais. Os animais reconhecem as coisas de Deus, os homens não. Então é natural que os homens também não reconheçam que esses atos, que parecem ser só arte, são atos espirituais. Ele não discerne nem a honra a Deus no que diz respeito à vida sexual entre homem e homem. Nem os animais procedem assim, mas o homem se degrada de tal forma que ele passa a não entender as coisas. Bem, em que isso pode nos ajudar? Primeira palavra que eu queria deixar com você é um temor do Senhor. Para você que assiste, ou que às vezes nem assiste, mas também não tem essa clareza nas coisas espirituais, que você busque do Espírito Santo. Senhor, eu quero discernir as coisas espirituais. E eu quero saber, porventura, não há na minha vida alguma coisa que parece só ser um brinquedo, uma arte, uma coisinha boba, um costume assim, e que de repente tem uma significância espiritual. Senhor, eu quero ser mais santo, isso é, mais separado do que o mundo faz. Não apenas porque é obrigatório, mas porque eu amo o Senhor, estou te conhecendo e cada vez mais eu quero estar com o Senhor e não com o costume do mundo. Aquele homem foi levado literalmente como oferenda. Se cumpriu na vida dele literalmente o que eles haviam invocado nas cenas que para todos parecem ser só cenas de novela. Não, eu sei que isso não é verdade, não adianta. Tudo que está acontecendo no mundo tem sido profetizado por Hollywood, literalmente. Senhor, eu quero ter discernimento das coisas espirituais, não por medo das coisas, mas por amor ao Senhor. Eu quero ser mais sábio nas coisas espirituais. Essa é uma primeira palavra que nós podemos colocar diante de Deus para a nossa vida. Mas não há como nós olharmos para isso e não pensarmos no Senhor Jesus amando estas vidas. A única coisa que me vem com mais intensidade é, Senhor do céu, se aquele homem tão elogiado, tão querido, tão bem falado pela família, pelos colegas, pelos amigos, se ele não tinha uma experiência de salvação, ele mergulhou numa água e acordou no inferno. Ele está no inferno se ele não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, se ele não invocou Jesus como Senhor e Salvador, se não houve tempo dele se lembrar, se é que ele tinha ouvido alguma palavra do Evangelho, então ao morrer, ele foi levado pelos demônios mesmo. Quantas pessoas estão à minha volta na mesma condição? Quantos colegas de trabalho, meus amigos, quantos vizinhos, familiares, quantas pessoas que eu conheço na escola ou que eu conheci e que talvez estejam debaixo do mesmo encantamento, do mesmo engano, e se morrerem agora, vão para o inferno, Senhor. Quantas pessoas estão brincando, seja com um joguinho no celular, seja com um filmezinho, seja com uma pornografia, seja, Senhor, com qualquer atividade, seja, Senhor, com, às vezes, até objetos e omissões, vão omitindo o reino de Deus, a palavra do Senhor na sua vida. Quantos, Senhor, estão correndo risco? Quem, aqui hoje, sentado nessa cadeira, se morrer, corre o risco de realmente ir para o inferno? Senhor, eu quero tanto cuidar da pureza, da santidade da minha vida, como eu quero também amar o Senhor e ter o amor do Senhor pelas pessoas, para ser canal do Senhor. Não adianta eu ir lá no funeral e tentar explicar para eles que o que eles estavam fazendo eram rituais espirituais. Não adianta. Não adianta eu publicar como igreja evangélica, nós declararmos publicamente assim, vocês estão fazendo coisas do diabo. Não adianta. Não é a forma. Agora adianta, se eu começar a amar as pessoas que estão perto de mim, aqueles de lá também terão homens e mulheres que andam com Jesus, que vão amá-los, vão dizer, senta aqui, deixa eu te mostrar aqui na palavra o que a Bíblia diz sobre tudo isso. E no relacionamento próximo, pequeno, perto, eles vão ouvir o Evangelho, como os nossos amigos podem ouvir, e vão se converter a Jesus Cristo. Nós precisamos orar pela família daquele homem e pelos colegas de trabalho, porque todos eles também estão se comprometendo a cada trabalho com rituais que para eles é apenas arte, mas são rituais malignos. Na hora que houver uma vulnerabilidade, o diabo os leva. Assim como os que estão à nossa volta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa manhã. Nós não podemos estar num gueto religioso enquanto as coisas acontecem aí no mundo. Não, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos estar sensíveis, atentos ao Teu Espírito Santo. E nós queremos não apenas frequentar uma igreja, não apenas ter a religião dos crentes, nós queremos viver o Evangelho de Jesus em plenitude. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ainda com seus olhos fechados, eu convido você a colocar a sua vida diante do Senhor. Espírito Santo, eu quero estar tão sensível. Eu não quero ser tolo, de forma alguma eu quero ser incrédulo. para já colocar meus argumentos e nem analisar. Eu quero estar sensível ao teu Espírito Santo. Não apenas para concordar com isso, mas para o Senhor mostrar na minha vida o que porventura é algum nível de engano, de cegueira, que tem perturbado minha vida, minha história, minha família. Porque se o diabo está cirandando com qualquer um dos seus elementos, seja uma pequena tristeza, uma pequena dívida, seja assim uma grande confusão, se o inimigo está cirandando com a minha vida, com a minha casa, ele vai cair por terra, ele vai perder as legalidades. Espírito Santo, fala comigo, me mostra, Senhor. Quem sabe nas minhas brincadeiras, no meu conjunto de piadas do Facebook, no canalzinho do YouTube que tem coisinhas engraçadas, quem sabe eu não estou desonrando o Senhor, menosprezando o Senhor, liberando o Senhor, ministrações das trevas. Eu te peço, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo. Eu honro o Senhor, eu não te ignoro, eu não te apago, eu não quero te entristecer, eu quero te ouvir, eu quero te ver, eu quero ser tomado por ti, eu quero ser guiado pelo Senhor, tomado pela tua mão, que o Senhor me mostre, que o Senhor me ensine. Mas eu quero também, Senhor, não pode, irmão, não pode, não pode, eu não posso fazer pouco caso disso, Senhor. Eu quero também, Senhor, estar atento às pessoas à minha volta. Nós queremos orar pela família daquele homem, pelos colegas de trabalho daquele homem. Nós queremos orar, Senhor, por pessoas ao redor da nação que se dizem fãs daquele homem. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir que venha do alto céu uma intervenção sobrenatural do Senhor, despertando, curando, libertando, salvando. E que o Senhor faça isso através da minha simples vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor Deus. Sempre que eu me achego à tua presença, eu contemplo tua beleza, formosura e poder. Graça sobre graça que me toca, me quebranta, me renova, me transforma e traz luz. Miserável pecador que sou, não deveria nem te ver, mas sou tomado pela mão. Como poderia eu pagar tão grande feito o Cordeiro na cruz? Só me resta entregar minha vida, oferenda, sacrifício, por amor viver pra ti. Grato, eu sou grato por tudo que fizeste a mim. Grato, eternamente grato, simplesmente pelo que tu és. Soberano, grandioso, Pai, o Rei dos Reis, que se fez como eu e aqui viveu, só para me resgatar, meu Salvador. Vamos ficar de pé. Sempre que eu me achego à tua presença, eu contemplo tua beleza, formosura e poder. Diga para ele, diga isso para ele. Graça sobre graça que me toca, me quebranta, me renova, me transforma e traz luz. Miserável pecador que sou, não deveria nem te ver, mas sou tomado pela mão. Como poderia eu pagar tão grande feito o Cordeiro na cruz? Só me resta entregar minha vida, oferenda, sacrifício, por amor viver pra ti. Grato, eu sou grato por tudo que fizeste a mim. Grato, eternamente grato, simplesmente pelo que tu és. Soberano, grandioso, iluminado Pai, o Rei dos Reis, que se fez como eu e aqui viveu, só para me resgatar, meu Salvador. Diga a Ele: grato. Grato, eu sou grato por tudo que fizeste a mim. Grato, eternamente grato, simplesmente pelo que tu és. Soberano, grandioso, iluminado Pai, o Rei dos Reis, que se fez como eu e aqui viveu, só para me resgatar, meu Salvador. Só para me resgatar, meu Salvador. Glória a Deus por esta manhã, glória a Deus, irmãos, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós estamos ministrando nesse semestre uma série de palavras que estão dentro de um tema chamado O Mapa da Minha Vida. O tempo todo na nossa vida, nós estamos envolvidos com duas coisas espirituais, até quando mexemos com trivialidades, com dinheiro, com profissão. O tempo em todo nós estamos envolvidos com um elemento espiritual chamado culto. O tempo todo. Muita gente escolhe a roupa por uma necessidade e decorado e assim, deliciosamente regado a alegria e prazer de algo bonito, totalmente lícito. Mas muita gente envolve-se com escolha de roupas no que diz respeito a um culto a si mesmo. Muita gente se envolve com um alvo profissional, um alvo de conquistas, lícito, bonito, necessário. Eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero alcançar tal lugar, eu quero ter recursos, eu quero adquirir isso. Isso é perfeitamente lícito. Deus nos deu isso nessa dimensão. Mas muitos estão envolvidos nesse assunto em relação a culto. O culto ao ter. O culto ao conseguir. O culto ao mostrar que. Ou às vezes o culto ao dinheiro. Culto é um elemento espiritual que envolve tudo nessa terra, tudo nessa terra. Você pode ir ao estádio jogar, ou melhor, até jogar futebol, mas você pode ir ao estádio assistir um jogo, isso ser um bom divertimento para você, lícito, uma alegria, uma brincadeira muito assim saudável, não há nenhum problema nisso, nenhum problema. Mas para muitos diz respeito a um culto. O que define que é culto nem é a discussão do assunto em si, mas o que está no meu coração. Se eu lido com aquele determinado assunto com mais intensidade e devoção do que eu lido com, por exemplo, estudar a palavra de Deus, então aquilo assumiu o lugar de Deus, aquilo recebe culto. Pode ser a carreira, a profissão, o dinheiro, o hobby, né? Às vezes é o próprio marido, a esposa. O mundo inteiro, tudo está envolvido com culto, irmão. Segundo elemento, que é um elemento espiritual e que todos nós vamos estar envolvidos, é qual a direção, a decisão, quais as prioridades, os valores da minha vida. E quando Deus nos traz uma série de ministrações sobre culto, ou melhor, sobre o mapa da minha vida, eu estou decidindo que rumo, que decisão eu vou tomar, a fim de que quem merece receber culto, receba culto. E nem adianta eu e você falar assim, não, mas eu não cultuo futebol. Eu gosto, mas eu não cultuo. Definitivamente eu não cultuo. Quem cultua nunca consegue ver que cultua. Não, o negócio de dinheiro não é Deus sobre a minha vida, não. Quem tem o dinheiro como Deus sobre a sua vida, nunca enxerga isso. Pelo contrário, vai ter sempre um conjunto de justificativas para se explicar, porque nós fomos feitos para cultuar a Deus. Quando nós nos pegamos cultuando a qualquer outro ser, a qualquer outro ídolo, a qualquer outro assunto, nós nos sentimos mesmo acusados, culpados, e não queremos admitir de forma nenhuma. Pelo contrário, é até mais fácil eu dizer que o outro está sendo fanático demais. Mas a verdade é que quem cultua futebol, por exemplo, pode prestar atenção. Ele gasta um tempo, um espaço do coração, um dinheirinho, de uma forma que não gasta, às vezes nem com o filho. Não gasta com Deus, com o reino. Então, nós vamos identificando que tudo diz respeito a algum culto. Nós falamos da novela, cultos. Do cinema, cultos. Eu estive uma vez em Hollywood para só voltar lá, se Deus me mandar voltar para a intercessão. Eu fui, por exemplo, conhecer lá o templo chinês, onde os artistas de toda a esfera de cinema se ajoelham e colocam as mãos em uma tábua de cimento fresco e ali fica a pegada da sua mão, é em frente àquele teatro, chamado Teatro Chinês, e não há espaço para lugar nenhum na calçada em frente ao teatro. Então eles vão pegar aquela bandeja, aquela travessa com cimento fresco que a pessoa se ajoelhou ali em frente, tem que ser a cerimônia, é ali. E eles vão levar para 3, 4, 5, 6 quarteirões à frente, que é onde ele vai ficar, na calçada. Mas a cerimônia é feita ali, de frente a um dragão, um templo a um deus chinês, que governa o mundo inteiro, e que a Bíblia havia previsto sobre a grande serpente e o dragão. O cinema recebe investimentos de instituições religiosas, de seitas, que é uma coisa violenta. Não se explica por que uma seita investe tanto dinheiro nos filmes de terrorismo, de satanismo, de violência. Tudo diz respeito a um culto. Aí a gente vai para a Copa do Mundo, se reúne, como raríssimas vezes, todos os presidentes, sátrapas, governadores, homens importantes, ou é na posse do Papa, que é mais raro ainda, ou é na Copa do Mundo. Alguns vêm também nas Olimpíadas. E ainda que seja uma frequência menor das autoridades do mundo, o mundo para assistir isso, para uma cerimônia, e tem uma chama, um fogo, que sai lá da Grécia, do Olimpo, não pode ser outro, não pode se apagar. A pessoa que vem, a comissão que vem com esse fogo de avião lá da Grécia até o país onde vai acontecer a Olimpíada, traz ainda com todo o aparato um fogo extra, porque se porventura acontecer um acidente e aquela chama se apagar, ele pode acender com a outra chama que está ali de provisória e de subsalente. E a verdade é que essa mesma chama, ela corre todas as cidades, todos os estados, todos os cantos do país. até chegar naquele altar, no dia da inauguração, no dia da abertura, e aquilo recebe culto. E você vai ver que todas as Olimpíadas, todas as Copas, você encontra os deuses da cultura da nação sendo aclamados. A moda funciona assim, tendências. A mídia funciona assim. Tudo nos diz respeito a culto, irmão. O que é que move nosso coração? Então, Deus, eu preciso de um mapa do Senhor para eu definir o rumo da minha vida, a fim de que eu não esteja enganado cultuando algo que eu coloquei no teu lugar. Meu estilo de vida, meus prazeres. Alguns cultuam o sono. Cultuam o sono. Irmão, se eu não cuidar, eu cultuo o sono. Hoje não. Hoje eu levantei assim, muito bem. Já tinha previsto, eu vou levantar cedo. Eu vou ter meu tempo com o Senhor. Eu quero estar 8:30 na reunião de homens, de oração dos homens. Eu quero... Pronto, eu me dispus e levantei. Mas tem domingo, irmão, que a vontade, eu falo assim, ai, chama outro. Deixa eu dormir um pouquinho mais. Desculpa, se nunca aconteceu com você, só acontece comigo. A cama, a vontade de dormir mais. Mas se eu não cuidar, isso se torna um Deus na minha vida. Eu passo a ser uma pessoa preguiçosa. Não levanto cedo, não levanto cedo, não levanto, não consigo esse sono e sono. E de a pouco o inimigo usa isso mesmo para me tornar uma pessoa procrastinadora, não produtiva. Senhor, quais são as coisas na minha vida que podem estar no lugar de Deus, recebendo culto? Meu trabalho, minha profissão, meu empenho, você não está vendo que eu estou batalhando pela vida? Eu estou me esforçando. Talvez seja isso, o seu Deus. Talvez a gente esteja indo para diante de Deus e dizendo assim, me ajuda a resolver, a alimentar, a nutrir o que hoje domina a minha vida. Preocupação, angústia, dinheiro, emoções. Eu preciso ir para diante de Deus. Deus, com toda sinceridade, eu quero entender isso, que tudo no mundo diz respeito a culto. Afinal de contas, tudo que existe vai chegar um dia do fim e vai tudo se voltar para uma única direção, Deus. Então eu quero discernir hoje, enquanto eu tenho tempo para cuidar da minha vida, eu quero discernir o que eu preciso fazer, que rumo eu preciso tomar, qual direção eu preciso dar à minha vida. E o Senhor está nos falando sobre o mapa da nossa vida. Vimos sobre identidade e destino. E ainda que eu não vou ministrar sobre isso aqui, você já ouviu e você pode reestudar. Senhor, quem eu sou? Não adianta eu tentar buscar de Deus uma resposta se eu não sei quem eu sou. Se eu não sei por que que eu estou nesse mundo. Ah, eu sei sim, eu sei. Não, eu quero ter um propósito de vida que vem do céu, que vem de Deus, meu Criador, que define, eu estou nessa terra para isso. Quem eu sou? Por que eu estou nesta família? Por que que eu estou nesta cidade? Por que que eu estou nesta igreja? Para que eu estou em cada lugar que eu estou? Qual é a minha identidade, meu propósito e meu destino? E nós temos visto e estudado sobre isso. E vale a pena você resgatar, se você não ouviu, você buscar no site, você ouvir, você reestudar sobre isso. E começamos então uma segunda etapa também do mapa. Eu preciso saber do meu destino, da minha identidade, e eu preciso ter uma vida de louvor, adoração e oração. Pega qualquer assunto seu, qualquer assunto seu. Pega a sua necessidade de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de um banqueiro. Pega a sua necessidade de pai, de mãe, de marido, de esposa, de se sentir assim melhor, útil, de se sentir pertencente. Pega qualquer questão da sua vida e você pode colocá-la dentro desse primeiro tema, identidade e destino, você já vai resolver. Acrescenta a essa caminhada, a esse mapa, entender o que significa louvor, adoração e oração para alguém que sabe quem é. Você já vai resolver outra metade de um mundo desses desafios, dilemas e questões. Não existe resposta, não existe solução da vida em qualquer que seja o assunto, senão nele. Por isso eu preciso do mapa dele, de orientações, e o Senhor tem trazido para nós. Então, filho, você quer meu mapa? Primeiro, entenda sobre sua identidade. Se você ainda não esgotou o seu entendimento sobre identidade, convicção de quem você é em Cristo Jesus, não pare de buscar sobre isso. Não deixa que o dia a dia te tome e você, mesmo, eu ouvi, foi esse semestre, foi, né, com o pastor. Pastor, eu até gostei demais da mensagem. Ah, não, eu quero ter convicções de Deus acerca da minha identidade, do porquê eu estou aqui, quem eu sou para Deus, qual o meu futuro, qual o meu destino. Eu quero isso, Senhor. Eu quero. Mas eu quero também, Senhor, entender tudo que eu posso entender sobre louvor, adoração e oração, que é a forma de nós usarmos a palavra, de eu usar a palavra e produzir e gerar relacionamento com Deus e gerar relacionamento com o Espírito Santo. Desculpa, irmãos, interromper, mas eu quero pedir... Eu não sei quem vai poder fazer isso, nos ajudar nisso aqui. Nós temos o ar-condicionado. Eu estou achando que ele está ligado, mas alguém que ligou talvez precise fazer alguma configuração para que os irmãos fiquem bem. Nós temos o ar-condicionado para a gente ter o conforto. Então, eu queria pedir, quem pode ver o grau que está, porque se ele estiver ligado e não estiver funcionando, a gente gasta energia e não desfruta do benefício. Obrigado, irmãos. Então eu preciso, voltem aqui, irmãos, atenção, desculpem. Eu preciso entender sobre... Bem, só uma pessoa vai cuidar do ar-condicionado. Vocês podem olhar para cá. Podem olhar para cá. Deixa só um cuidando. Eu preciso entender sobre louvor, adoração e oração. Por quê? São os elementos espirituais que me permitem usar a voz, a palavra, para relacionamento com Deus. Senhor, eu quero entender sobre isso. Vimos na última ministração sobre o mapa da nossa vida que a respeito de louvor, o pecado me impede de louvar. O que me separa? Suponhamos que eu ouço alguma coisa do Alfredo e você está brincando, o Alfredo fez isso? Alfredo, puxa vida, hein? Alfredo, você pisou na bola, Alfredo. Oh, que coisa, eu estou assim meio encrencado com o Alfredo e eu estou assim meio separado do Alfredo. E aí, de repente, no jantar de família, eles me chamam e falam assim, olha, nós vamos aproveitar que hoje é aniversário do Alfredo. Vem cá, Sócrates, fale bem do Alfredo. Ah, vai ser difícil falar bem. Eu não sou a pessoa certa. Não, outra pessoa. Não, você só, vem aqui falar bem do Alfredo. Não. Alfredo, nossa, eu te conheço, né, Alfredo? Você sabe como é o Alfredo, né? Ah, camarada, gente boa, Alfredo, gente boa. Eu não vou ter como louvar o Alfredo se eu tenho alguma coisa que me separa do Alfredo. A dificuldade de muita gente em louvar ao Senhor, e aqui não estamos falando só de música, mas de todo tipo de expressão de louvor, diz respeito a pecado não confessado. A dificuldade de relacionamento. Então, uma pessoa que não se derrama em louvores a Deus é uma pessoa que precisa prestar atenção. Isso diz respeito ao mapa. Olha, tem alguma coisa na minha vida que precisa receber luz, eu confessar e ser curado. Tão simples assim, irmão. Se você no culto é uma pessoa que não consegue louvar ao Senhor, louvar, usar a sua voz, seu corpo, sua mente, seu coração, muitas vezes a lágrima, muitas vezes as expressões físicas, se você não consegue, a mesma voz que não é lá tão afinada, não importa, se você não consegue, você está sempre bloqueado, e principalmente em casa, sozinho, no carro, louvar ao Senhor, louvar ao Senhor, louvar com expressões públicas, louvar com frases, louvar com testemunho, louvar com canções, louvar com sons, louvar com o corpo, se você não consegue louvar, você já sabe. Diante de Deus você já sabe, tem alguma coisa que precisa ir para a luz, e se isso receber luz, haverá libertação, cura, e todo aquele que é liberto começa a louvar. Eu quero agradecer, eu quero, pode vir, traz o Alfredo, é o aniversário dele, eu tenho algo para falar com o Alfredo. Todos esses anos que nós temos caminhado com o Alfredo tem sido uma bênção aqui. Não tem dificuldade nenhuma de louvar o Alfredo, nenhuma dificuldade. Se eu tenho relacionamento com Deus, se eu ando com Ele, se Ele está agindo na minha vida, eu não terei, pelo contrário, eu vou sempre dizer, gente, presta atenção, deixa eu falar, eu gostaria de falar, eu gostaria de falar sobre Alfredo, eu gostaria de louvar, gente, dá licença, deixa eu louvar o Senhor. E é impossível eu e você não termos mais experiências com Deus. É impossível não termos, se nós estamos entrando na presença dele para louvá-lo. Se nós o honramos, se nós o louvamos, nós teremos mais experiências com ele. Da mesma forma, adoração. E sempre haverá um mundo de estudos para diferenciar louvor e adoração. E eu não quero entrar nessa questão teológica, doutrinária, diferenciar louvor e adoração, mas eu quero dizer a você, se você e eu começarmos a crer em quem nós somos, pelo sangue do Cordeiro entramos e temos livre acesso ao trono de Deus, e louvamos, e o adoramos, e oramos, nós começamos a ter experiências novas com Deus. Ele começa a dizer, por aí não, filho. Vem por aqui. Mas tem caminho aí? Tem. Mas eu nunca vi caminho por aí. Mas eu conheço os caminhos. Esses daqui eu reservo para quem anda comigo. Em qualquer assunto da vida. É literalmente um mapa de Deus. Então eu quero, Senhor, crescer no louvor e na adoração. Eu quero crescer na oração. Eu quero crescer na intimidade. Eu quero crescer no relacionamento. Por isso eu preciso fortalecer que eu sou teu filho. Que eu sou salvo. Que o sangue de Jesus Cristo me purifica. Que eu tenho um caminho aberto, livre acesso à presença de Deus. E eu não quero apenas frequentar um culto. Eu não quero apenas pedir a Deus que me abençoe no meu trabalho. Eu quero ter relacionamento com Deus. Então eu quero entrar na sua presença com louvor, adoração, com oração. Eu quero, Senhor. Eu estava alguns anos atrás, viajando de carro, eu ia para Governador Valadares e estava sozinho. E eu gosto muito de viajar de carro sozinho. Gosto de viajar por muitas horas, gosto de viajar sozinho, porque é um tempo muito especial para mim de comunhão com Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, de escrever aquilo que Deus vai falando comigo. E eu estava no carro e na altura de João Molevade, ali no trevo, o Senhor estava falando comigo, eu estava adorando o Senhor, cantando e o Senhor falando comigo muito. Quando passou o trevo, o Espírito Santo falou assim, eu quero te falar sobre adoração. Você quer saber algo sobre adoração no céu? Eu falei, eu quero, Senhor. E Deus disse a mim assim, quando eu criei os anjos, no primeiro instante em que eles passaram a existir, a primeira pessoa que eles viram foi a mim. E ao me verem, eles ficaram perplexos com a minha glória e prostrados, começaram a me adorar e até hoje me adoram perplexos com a minha glória. Por isso os anjos adoram 24 horas por dia. Não tem como uma pessoa ter intimidade, comunhão com Deus e não amar, adorá-lo. E ainda que não estejamos, diferentemente dos anjos, ainda que nós sejamos liberados desse universo, ainda que sejamos presos a tantas coisas terrenas, nós vamos tendo sede, fome. Senhor, o dia já deu. Senhor, já envolvi com coisa demais. Minha vontade é de parar num lugar e te adorar, e te adorar, e te adorar, e cantar louvores, e expressar louvores, e ofertar, e dizimar, e testemunhar, e contar de Jesus para alguém. Eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero conversar com o Senhor, eu quero. E se você não tem isso, você precisa desenvolver essa fome e essa sede por adorar ao Senhor Jesus. O que é adorar? Não precisa preocupar em saber o que é adorar. Se você estiver diante dele, como os anjos, vendo a sua glória, conhecendo cada dia mais a ele, você perceberá que a adoração flui. A perplexidade, a honra, o louvor, você o adora pelo amor que ele é, você o adora pela eternidade dele, você o adora porque ele é imutável, de geração em geração ele é o mesmo, você o adora pela justiça de Deus, você o adora porque ele é onipotente. Deus, tu és onipotente, eu sou onipotente, filho, eu tenho todo o poder. Deus, eu te adoro porque tu és onipresente, sim, filho, eu estou em todos os lugares do universo e da eternidade. Você o adora porque ele é onisciente. Não há nada que esteja escondido aos olhos de Deus. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então eu te adoro porque tu és onisciente. Deus, eu te adoro por causa da tua santidade, a tua simplicidade, a tua soberania, a tua unidade, por causa da tua verdade. Tu és Deus, não há outro como o Senhor. Imagina um ser que nunca deixou de existir, que sempre existiu, que é sempre eterno, que sempre vai existir, que antes de tudo que existe, existia, ele já existia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vivendo em amor, vivendo em comunhão, se bastando, se suprindo, sendo Deus e governando desde a eternidade, nunca teve início e nunca terá fim. Eu te adoro porque tu és um ser único, Senhor. Te adoro, Senhor. Não, eu quero adorar o Senhor de outra forma. Então adore o Senhor pelos nomes. Tu és Jeová Shalom, o Deus da paz. Tu és o único que me traz paz. Por que eu estou vivendo aflito durante o dia? Só porque eu não entro na sua presença para te adorar. Então eu quero te adorar. Eu não quero te adorar porque se fosse só louvar, eu ia louvar pelo que o Senhor fez ou por algumas coisas que eu conheço até o respeito. Mas Deus, eu quero te adorar. Então eu quero olhar para o Senhor e ver, Senhor, que tu és a minha fonte de paz. Tu és minha fonte de paz. Tu és o Jeová Jiré. Tu és a minha única fonte de todo tipo de provisão. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso ter, tudo que eu vier a ter, vem de ti, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Então eu começo a adorar ao Senhor, a adorar ao Senhor. E não falta nem para mim, nem para você, motivos e ajuda para adorar o Senhor. Abra os salmos e você vai ter uma infinidade de salmos. Abra outros textos da Bíblia e você vai ter uma infinidade de textos para dizer: Senhor, eu te adoro pela tua grandeza, porque os céus, as estrelas, os astros, todos eles cantam louvores, porque as palmas, porque, Senhor, as árvores, porque os animais, porque os mares, os rios exaltam o Senhor. A tua palavra diz que até a neve glorifica o Senhor. Senhor, tudo que existe nessa terra glorifica o Senhor. Até aquilo que o diabo deturpou, até aquilo que o diabo maculou com o pecado, uma hora você vê naquilo algo que está lá no fundo, puro e que glorifica a Deus. Eu quero isso, Senhor. Mas não usamos a voz apenas com louvor e adoração, nós usamos a voz também na oração. E o nosso entendimento sobre oração sempre é muito deturpado, sempre é muito limitado. A gente pensa em oração uma atividade chata, difícil, cansativa, que me dá sono e que, ai meu Deus do céu, porque a gente é egoísta. Se a gente estiver bem, a gente não quer mais nada. Mas se a gente estiver precisando, ai meu Deus, eu estou precisando orar. Então você vê em todos os séculos, em todos os lugares, em todas as culturas, você vai ver uma reunião de oração mais frequente, mais visitada, se tem crise financeira naquela cidade. Você vai ver alguém vindo para a reunião de oração, chegando assim como quem não quer nada, e começando a frequentar, você vai descobrir que ele está passando um problema. que seja assim, pelo menos assim, mas não precisa ser assim. Se eu entender que eu fui chamado na minha identidade como servo de Deus, ministro do Deus Altíssimo, e se eu entender que tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra, eu começo a ampliar o entendimento do porquê eu devo orar. Tudo o que Deus criou nesse universo, tudo o que Deus criou, Ele criou pelo poder da sua palavra. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Se tudo foi criado pelo poder da palavra, tudo é afetado pelo poder da palavra. Basta você chegar do salão de beleza, gastou um dinheirinho, fez uma maquiagem diferente, arrumar o cabelo de um jeito diferente, e o seu marido fala assim: que é isso? Pronto, você se arrasa. Não precisa nem uma palavra muito grande, mas se ele falar 3 letras, uau, você se levanta. Não precisa ser verdade, mas um colega enviou um e-mailzinho, uma mensagem para você: você está sabendo que segunda-feira vai ter demissões? Pronto. Você já vem para o culto, em nome de Jesus, não vai ser eu, não Deus, não vai ser eu, Senhor, não, eu não estou preocupado, não, espera amanhã de manhã. Espera você chegar na empresa e o chefe falou assim, ó, direto para a minha sala. Com o boato, numa mensagenzinha, segunda-feira tem demissões, você já está aflito. A palavra nos afeta e a palavra afeta tudo. Há um homem que se tornou famoso aí no mundo porque ele tem uma tese, uma teoria, e ele vem provando essa teoria. Ele coloca cristais de água, fotografa esses cristais de água que se submeteram a diversos tipos de música. E ele vai mostrando as músicas terríveis, como esses cristais de água são feios. Ele vai mostrando as músicas maravilhosas, como esses cristais de água são lindos. Ele vai mostrando o tipo de música, ele vai mostrando o tipo de palavra. Então, cristais de águas que ficaram submetidos a uma palavra como amor, eles são cristais lindos na sua forma. Ele vai mostrando isso como um assunto que alguém pode questionar, mas é uma expressão real, fotográfica, de como até a água é afetada pelo poder da palavra, porque tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Eu e você fomos criados pela palavra, nós somos afetados pela palavra. Eu e você temos em nós 70% do nosso corpo é água, 2/3 da terra é água, porque a água representa na Bíblia a palavra. Nós somos afetados pela palavra porque nós somos pura palavra. Então eu preciso entender que eu não oro porque eu preciso, porque eu tenho necessidades, e vão ver se Deus vai atender. Não, eu oro porque eu entendi que eu sou parceiro de Deus para afetar todas as coisas através da palavra. Eu não oro no desespero, eu não oro porque eu acho que Deus talvez vai atender, eu não oro como última esperança, eu oro por convicção da minha identidade. Eu sei que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou servo de Deus, eu vou parar de ser um bobo, um tolo, tentando a vida com a minha força e de vez em quando pedindo ajuda do Senhor. Eu vou exercer a minha autoridade na identidade que eu tenho, eu vou tomar isso como uma direção, um mapa, e eu vou dizer: Senhor, está escrito na tua palavra, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então eu levanto a minha voz, eu estou declarando, esse temor que está aqui dentro é natural, eu sou um homem pecador limitado, eu estou temendo o Senhor, mas eu estou anunciando, a tua palavra é mais forte, a tua palavra é poder, a tua palavra é poderosa, e eu declaro a tua palavra, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Senhor, a tua palavra diz que os seus anjos recebem ordens do Senhor e eles acampam ao meu redor, eles me livram de todo mal, então eu estou orando. Senhor, a tua palavra diz que eu posso orar porque a oração do justo é poderosa e eficaz, então eu estou liberando minha palavra. Eu estou dizendo: Senhor, alcança a vida de fulano, alcança a vida de ciclano, Senhor, intervenha nessa situação. Eu estou declarando, Senhor, que eu posso descansar. A tua palavra diz que eu posso. Eu estou orando, estou orando, estou orando. Não, porque eu tenho que pedir o Senhor, e oração, reunião de oração, não vou não. Oração. Irmãos, há anos nós fazemos reunião de oração aqui, e tem muita gente aqui que nunca veio a nenhuma reunião de oração. Você tem todos os motivos para, na hora que o aperto, a tempestade vier, você ter que passar por todas as situações até aprender na dor. E talvez aprenda só a clamar, a pedir, enquanto eu e você podemos aprender. Senhor, eu tenho um mapa da minha vida, eu vou entrar nessa vida de oração, de louvor, de adoração. Resumindo, eu quero usar a minha voz para te servir e para agir nessa terra em qualquer circunstância. Eu quero, Senhor. A palavra do Senhor é muito clara sobre louvor, sobre oração. A palavra do Senhor é muito explícita. Orai sem cessar. Paulo escreve a primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de mim. Ele vai falar o tempo todo. Jesus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não desprezeis as profecias. Libera a voz, libera a palavra. Não seja um ignorante espiritual. Não seja um ignorante nas coisas da palavra. Não seja uma pessoa sempre à margem. Não seja alguém só mendigo pedindo as coisas na igreja ou diante de Deus. Seja alguém que conhece a sua identidade e usa a sua voz, usa a palavra, usa a declaração, usa a oração, usa o louvor, usa a adoração, seja alguém assim, irmão, em nome de Jesus. Ouse, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos do mal, e a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 56, também os levarei ao meu monte santo, eu os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diga assim comigo, eu sou a casa de Deus. Religiosamente nós achamos que essa é a casa de Deus. Hoje eu vou à igreja? Não, hoje eu não vou à igreja, não. Hoje eu não vou na igreja, não. Gente, tem muito tempo que eu não vou na igreja, pastor, vai sentir minha falta. Vou nada, irmão. Estou nem aí para você se você falta. Quero sentir sua falta se você falta, não. Eu quero cuidar da sua vida. Mas se você só falta a igreja, ah, hoje eu vou. Se você veio, você acha que você me alegra porque você veio e bateu ponto? Não, irmão. Não se engane, não se deixe enganar. Eu não estou aqui falando assim, fulano está frequentando, vem. Rapaz, que coisa boa, fulano vem todo culto e não falta. Eu não estou nem aí para isso, irmão. Eu não sou alguém que vai conseguir te sustentar a vida inteira. E no dia em que eu faltar, você vai deixar de vir. No dia que for outro pregador aqui, você vai deixar de vir. Não, irmão, eu não vou te sustentar dessa forma. Mas se você quer ser cuidado, se você quer andar na presença do Senhor, você não vai precisar de alguém que te estimule a frequentar. Você vai dizer, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei como eu vou andar na tua presença, Senhor. Eu tomei uma posição diante do Senhor. Eu decidi, Senhor. Eu sei quem eu sou e eu sei como eu vou caminhar, porque tu tens me dado um mapa, um mapa. Eu tomei posse disso, eu tomei posse disso, eu tomei posse disso. Irmão, eu posso passar. A qualquer hora eu posso ir. E na verdade, irmão, se Jesus não voltar antes, vocês vão fazer meu enterro. Os mais novos, isso é natural da vida, vão, vai ter um caixão aqui, ó. Um monte de velhinhos que sobraram e os novos, nossos filhos todos, honrando o pastor Sócrates aqui, ó, no funeral. Você acha que isso não vai acontecer? Ai, pastor, para com isso, exala. Não, irmão, isso é o que vai acontecer. Eu só oro ao Senhor para que realmente eu seja o último. Mas, irmão, se Jesus voltar antes, isso não vai acontecer. É possível que você fique, se você não tem um mapa e se você não anda por um mapa da vida. Se você não sabe quem você é, se você não usa as ferramentas que Deus te deu, se você apenas frequenta culto, por isso que não adianta você vir aqui só para me agradar. Não adianta você frequentar só porque você faz parte da igreja. Você precisa ser membro do corpo. Você precisa ser ministro do Senhor. Você precisa aprender. Você precisa colocar ênfase, esforço, garra, renúncia e dizer, a partir de hoje eu vou seguir esse mapa. E eu quero usar a minha voz para o reino de Deus. Com gratidão, com louvor, proclamando as promessas do Senhor, louvando quem Ele é, o que Ele faz, adorando ao Senhor por quem Ele é e orando com firmeza, executando em parceria com o Espírito Santo aquilo que me foi dado como privilégio executar nessa terra como ministro do Deus Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você usa a sua voz, você ora ao Senhor. Minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus não é esse auditório que você frequenta. A casa de Deus sou eu e você. Põe a mão no seu coração e diga, eu sou a casa. Eu sou a casa. Irmão, qualquer pessoa que sabe passar por essa rua e ver uma casa feia. Qualquer pessoa. A gente passa numa casa que fica ali perto da Platina, e é uma casa muito velha, pintura velha, mal cuidada, e a pessoa gosta de planta. Então tem muito vaso de planta. E lá na sacada, no beiral da varanda, tudo tem vaso de planta. Tem um vaso lá que é um vaso sanitário. Um vaso sanitário amarelo, velho, feio. E a pessoa usou o vaso sanitário e plantou uma planta verde lá em cima, assim, ó. É planta, mas não é um vaso sanitário. Que coisa feia, que coisa de mau gosto. Que casa feia, que casa mal cuidada. Irmão, qualquer um sabe identificar uma casa feia, uma casa mal cuidada. Uma casa que a pintura não é feita, que a cor é esquisita, que os móveis são esquisitos, que o negócio cheira mal. Qualquer pessoa sabe identificar uma casa feia. Mais do que isso, ninguém gosta de estar numa casa feia. Eu te dou duas opções: você vai se hospedar lá no Mercury, ou você vai se hospedar nessa casa que eu mencionei aqui, porque a pessoa falou assim: ah, quando precisar de alguém economizar dinheiro, fica. Não quero ficar nessa casa, não. Me põe lá no Mercury, por favor. Porque o Mercury, o quarto, é tão gostoso, tão bonito. Me põe lá na casa da fulana, do fulano. A casa. Ai, que casa gostosa. Gente, que casa gostosa. Gente, que delícia, que delícia. Eu não vou nem citar algumas que eu estou olhando aqui, porque eu tenho algumas casas que eu estou olhando aqui que eu vou sempre, e que é delicioso estar nessas casas. Eu não vou nem citar, porque eu não vou citar de todo mundo. Eu não fui na casa de todo mundo, mas você sabe o que eu estou dizendo. É tão gostoso ir na casa de alguém onde tudo é lindo, é gostoso, é bonito, arrumadinho, cuidadoso. Não pense que é diferente com o Espírito Santo. O Espírito Santo não virá numa casa feia, suja, fedida, briguenta, onde tem gritaria, onde tem desonra. E nós não estamos falando da sua casa ou da minha casa, estamos falando de nós mesmos. E se porventura o Espírito Santo já habita em mim, ele vai ficar coadinho, apagado num canto, se eu trato a casa mal. Senhor, eu sou a casa. Diga mais uma vez: eu sou a casa. Eu não quero ser uma casa feia. Eu não quero ser uma casa cheia de pensamentos, de sentimentos, de olhares, de desejos, de emoções que são contrárias à beleza, à majestade, à glória do Senhor, à presença linda do Espírito Santo, seu próprio nome, Espírito Santo. Eu quero ser uma casa limpa, eu quero ser uma casa maravilhosa. Eu creio nessa palavra, porque eu sou a casa de oração para todas as nações, para todos os povos. Eu os levarei no meu monte santo, eu os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Louvor, adoração, oração, porque você é a minha casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Nós ouvimos lá no Congresso MDA, Jesus não correu para ensinar os discípulos a curarem os enfermos. Jesus não se esforçou para ensinar os discípulos a pregarem. Jesus não falou nada disso. Ah, me ensina a ter a profissão, me ensina a ganhar dinheiro, me ensina. Jesus não ensinou nada disso. Mas um dia os discípulos viram em Jesus a única coisa que importava. Então os discípulos mesmo, com toda a limitação deles, pediram a única coisa que importa pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eu quero pedir com você: Senhor, nos ensina a orar. Você pode declarar isso ao Senhor nessa manhã: Senhor, me ensina a orar. Eu sei murmurar, eu sei reclamar, eu sei achar ruim, eu sei dizer tomara, eu sei dizer sei lá, eu sei dizer ah, não acredito, eu sei dizer, mas me ensina a orar, Senhor. Eu não estou pedindo ao Senhor para me ensinar a te pedir de tal forma que o Senhor responda. Eu estou pedindo ao Senhor: me ensina a usar as palavras. Me ensina a usar as palavras como o Senhor usava as palavras. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca, diz Davi, oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, e imolarei novilhos com cabritos, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vós contarei, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma, a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei, e se o meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido, entretanto Deus me tem ouvido e me atendeu à voz da minha oração, por isso eu o louvarei, eu o bendirei, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, porque aquilo que pedimos, Ele nos concede. Filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que oramos, aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos o seu mapa e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu quero desafiar você a gastar um tempo essa semana orando a palavra. Orando versículos bíblicos. Irmão, eu poderia te dizer, ah, eu vou te mandar escrito. Mas não, irmão. Vou te mandar escrito, não. Você tem a Bíblia. Você vai para diante do Espírito Santo, Senhor, eu quero, ainda que seja um durante o dia, mas eu vou garimpar até eu encontrar o versículo que vai ser a minha oração desse dia. Está escrito na tua palavra, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, essa é a minha oração, Senhor, eu estou te invocando, Senhor, eu estou te invocando, eu não sei nem direito, eu nem sei direito o que, que eu estou orando, mas eu estou pedindo, Senhor, intervenha, intercepta a minha vida nesse dia, eu estou te invocando, porque está escrito na tua palavra, invoca-me e responder-te-ei, e quando você repete os decretos eternos de Deus, irmão, Deus se compromete com a palavra dele. Senhor, tu tens me dado um mapa. Ainda que eu tenha me esquecido de tudo que durante os anos o Senhor tem me ensinado, de novo, no dia de hoje, o Senhor renova a sua palavra e eu renovo o meu voto diante do Senhor. Pagar-te-ei meus votos, como disse Davi. Te honrarei, te louvarei. Eu vou andar no mapa que o Senhor está me ensinando. Eu quero longe de mim a estupidez, a tolice, a arrogância, a vaidade. Senhor, eu quero longe de mim qualquer soberba de achar que eu vou cuidar do meu jeito. Eu quero parar a minha vida e eu quero ouvir o mapa da tua palavra, Senhor. Eu quero buscar saber quem eu sou para o Senhor. Eu quero estar na tua presença por causa do sangue do Cordeiro. Eu quero te louvar. Eu quero te adorar, eu quero orar, eu quero me quebrantar, eu quero chorar na tua presença, eu quero sentir, Senhor, o tremor da presença do teu Espírito Santo vindo e me tocando, eu quero as experiências que os teus servos tiveram, do Senhor vir e dizer, filho, não temas, do teu Espírito se derramar, de Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, de pleno conhecimento de Cristo Jesus, eu quero isso para a minha vida, Senhor, e eu quero ver tudo isso afetando minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida financeira, minha vida pessoal, minha vida emocional, eu quero o Senhor ser reconhecido como alguém que resplandece a luz, a glória de Jesus, que é um testemunho vivo de que Deus opera, de que a palavra se cumpre. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Se você deseja essa oração nessa manhã, eu convido você, coloque-se de pé e declare a Ele, levante a sua voz e declare a Ele, Senhor, eu desejo, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu busco, Senhor, nessa manhã. Levante a sua voz e ore com voz. Ore com a sua voz. Abra sua Bíblia e leia os versículos e ore com autoridade, ore com a sua voz. Em nome do Senhor Jesus, ore com a sua voz, declare, não tenha constrangimento, levante a sua voz em voz alta e ore ao Senhor. Declare a Ele, declare a Ele. Você não vai balbuciar uma frasezinha, não, Senhor, eu quero ler os textos bíblicos, eu quero ouvir a tua voz, eu quero declarar a tua palavra, Senhor, o Senhor nos incita a orar, Senhor, eu quero declarar, Senhor, e esta é a confiança que eu tenho para contigo, se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor me ouve, e nós sabemos que o Senhor nos ouve quando lhe pedimos, e estamos certos de que obteremos respostas, diz a tua palavra. Tiago diz: está alguém entre vós, faça oração. Está alguém triste, sofrendo, cante louvores. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém doente, chame os presbíteros, façam oração, e a oração da fé salvará o enfermo. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Senhor, eu peço e vou encontrar. Eu busco e vou achar, Senhor. Eu bato na porta, Senhor, e o Senhor vai abrir a porta. Senhor, eu não tenho porque eu não peço, eu não sei orar. Eu peço mal, Senhor, mas eu quero aprender no mapa da minha vida, Senhor, a orar, a louvar, a adorar, porque está escrito: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao teu trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia. E, Senhor, eu vou alcançar graça e socorro em tempo oportuno. Eu creio, Senhor, nessa palavra, eu creio na palavra do Senhor, eu creio nos teus decretos, Senhor, e eu levanto a minha voz para te louvar, eu levanto a minha voz para te adorar, eu levanto a minha voz para orar ao Senhor. Eu quero aprender mais sobre oração. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me, Senhor.